Merci, bonne soirée, courage. Salvador, Rua 230. Rua 230, tráfego à esquerda, Robson 44, está mantendo o setor norte do campo, entre 500 e 1 mil pés. Está ciente do seu tráfego, o governo pouso autorizado, vento no 30 graus, 10 nós. Baliza o pouso na 10 com 1230. Papá, o meu César do Eco, visual com o Boeing da rua esquerda. Visual com o Boeing e o Papá, meu César do Eco. Mantendo separação. Fechando o controle agora no 20.8. Papa Romeu Serra Azul Eco. Controle, bom dia, Papa Romeu Serra Azul Eco. Papa Romeu Serra Azul Eco, controle de Salvador, preocupação visuais, número 10, transition 017, sentido local de sobrevoo. O Serra Azul Eco vai fazer um sobrevoo. Próxima rótula do Abacaxi de Salvador e após segue para Portão. Para o ponto final e diferente ataque. Gente, então, rótula do Abacaxi após Portão e após Feira de Santana. Afirmo. Sem sentido que trata de minha aproximação a Salvador, tem condições de descer para 110? Com certeza, Serra do Eco, Thank you. aeronave está autorizado o circuito pela direita, pistola 7. Chame de base para o sinal, baixado e travado. que é o portão pelo setor norte de Salvador, segue pela linha do litoral. Porque você foi o cruzamento do eixo da 1 a 0 e você vai para o portão, certo? Né? Torre Salvador, bom dia, Azul 2720, estabilizado, passando o estágio. Mensagem 3 horas, sessão 90, altíssimo 06. para 3663, bom dia. Van 3663, bom dia para a Catarina da Palácio, que está direção Rono, para nível de voo também, Rono 70. Rono 70, São Rono, quando possível, fita leda. Van 3663, está com 2 mil pés autorizados para direto leda. 2 mil leda, 3 mil leda. Palhaço, eu sou o jogador da Palha 2 mil pés autorizados para o procedimento de leda, que foi o São Rono, quando está autorizado. Eu posso fazer isso com lápis. mensagem deixa para 2006, porém aguarda a divulgação. Chamar a Deus, se você quiser estar próximo do seu filho, eu sou de 6, no nome do sinal 9 e 5. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil fora. Sete mil. Bom dia, Xenia 6250, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Tráfego tipo 6150, decolou da pista 7, manterá à direita o setor sul do campo e espera visual no setor. Tráfego adicional à esquerda, o Robson 44, ao norte do aeródromo, mantendo 510, afastando-se do aeródromo. 7, 6250. Xenia 6250, vento 1, 00 graus 109, latindo 090, pouso autorizado. Tango, mantém o litoral é forte a vertical da praia de Buraquinho. Para o meu servo Fiota, decolado aos 48, mantém espera visual no setor sul, aguarde cruzamento do campo. Mantém espera visual no setor sul, aguarde cruzamento do campo, servo Fiota. Rafael, meu César no Eco, chame o controle agora no 20.80. Mano 20.80, César no Eco, tá bom. Tá, o meu Tiago Alfa Tango, intenção de pouso. Tiago Alfa Tango, intenção de pouso. Tiago Alfa Tango, intenção de pouso. Tiago Alfa Tango, aguardando o cruzamento das finais 28 e 35 na sequência. Cruzar a retaguarda do tráfico de pouso. Bom objetivo, Grossman. Positivo com a intenção que eu não coloquei. Vai aguardar através norte, cruza na retaguarda do tráfego. Gente, então ingresse como se estivesse no pena do vento para a asa fixa até o través norte da torre de controle, aguardando para o cruzamento a causa do tráfego de pouso. Positivo. Vai agressar até na posição ao zero. Observando 49, calibre o pouso. Título 0, pouso autorizado, vento 1 no 0 graus, 129, altíssimo 0 no meio. Calibre o pouso no azar. Meu Thiago, o senhor compete a curva pela direita, reingresso na linha litoral, aguardando para o cruzamento final 28. Vai passar a curva, passar a linha litoral e vai aguardar o cruzamento da 102. É o fator confirma a distância que está mantendo? 500 pés, gente, mantém 500 pés. Então o tráfego vai cruzar o campo, mantendo 1000 pés, 0150 no setor sul do campo. Positivo. Já no seu setor norte aqui, visual com o tráfego para pouso na 90. Norte, aguarde para voar direto para o Itapuã. Voar. Tendo um bom dia, atualizado aliás, em manter isso mesmo. Afastando, bem presente, direto para o Itapuã, aguarde para sair de comunicações. Presente direto para Itapuã, o Tango, graças ao... Falando em Thiago, próximo cruzamento autorizado, ponto médio, pista no 028, aguarda a transição de comunicações. Cruzamento autorizado, pista 10, ponto médio da pista, vai aguardar transferência em Thiago Costa. O tráfego sentido contrário ao esquilo, de cor laranja com amarelo, batendo 500 pés, voando direto para o Itapuã. Ok, sim. Voo no 739, falou 54, direita, ataque CE com 2119. Tango no farol de Itapuã, chama o controle 2080. 2080 no farol de Itapuã, graça a próxima. Tago Fiótica, cruzamento agora no ponto médio pista no 028, aguarde transfer de comunicações. Fazendo cruzamento, vai agora transfer de comunicações, é a Gofiótica. O 2171-0150, cruzando o aeródromo no ponto médio, pista no 028, vento 1 no 0 graus, 109, altinho no 0 no meio. Atrás vai passar ao norte do campo, decolagem autorizada, pista no 0. Eu para o controle. Por aqui, aguardando transferência de comunicações. Vou direto para o por aqui, aguardando transferência, tem algo que é. Bordo 62, posição da terminada 53 do topo do Oeste de Salvador, chame para 2 mil, na frequência 120 de Miami, bom voo. controle agora, a frequência 208, bom dia. 208, bom dia, 2178. Tem a 2 controle. Bom dia, Decola, 2171, São Bruno. Voo 2171, bom dia, contato com a decolagem Supervia São Bruno para o nível de voo 360. Dia São Bruno para o 360, voo 2171. Voo 62 com o controle. Porcela 2462 com o controle. 389, eu acredito que é um ponto com o voo 62. Minha grata. O 62 e controle 2067, que está determinado, 61 no nível de proteção de Salvador, como controle Léo e 12, era decimal 1. Não tem algum só, chama o controle agora, 20, décimo 8. Controle, chama o Thiago Zeta? Chame o controle, Salvador, frequência 120, décimo 8. Controle 120, décimo 8, Thiago Zeta. Papá, meu Serra Gufeta. Papá, meu Serra Gufeta, mas tem que ver o corredor forte. Papá, tem que ver o corredor forte, meu Serra Gufeta. 29,6, ele já dá de 53, 10, 7, 9, 1, 9, 0, 9, 6, cancele o estando aqui. Você é o que é o que é o que é o na disposição de Santana será 1-3-2-0. Sim, decolar, viatura 1-0-0-0-0-0. Controle de 7-14-16, está autorizado em volta de todo o controle com 1-2-7-2-8. Disposição de Santana, chamar aquela rádio. Em 1-3-1-0-0-0-0-0 para a terminação do seu voo de socorro. Olha, patrão, prossiga. Então, você foi em Salvador. Tem a segunda de voo visual, ela prosseguiu o número 10. Autorizado em município de Coral, a próxima parou de Itapuã. no final do procedimento ele é perfeito. Então nós zero estamos estabilizados. Chama 128 do sinal 35, está usando a curva do sinal 10. Chama 31, 402. Controle agora, sequência 208, Rogério. 4, bom dia, tem uma identificação. Eu estou falando de 2050 de chegada do mês e ano, a gente instalador, mas agora no meio. O ano 94 para o Capão, eu estou ligado para o Capão. Está me tornando na altitude 95. Sim, bom dia, pistão 0, atualizado, aliás, decolado, vento 100 graus, 109, altíssimo 0, mesmo. 6, adicione 198, adicionar 9512. Nós vamos estabilizados. chegar. Controle Salvador. Bom dia, Azul 270, passando ao 1200. Azul 270, bom dia, contato a Rádio Decoragem, divisão do Rio de Voo 1800 via Santa Coral. 180 via Coral Alfa, Azul 270. Azul 2065, estamos sempre em curso, 128 do sinal 35, fazendo ativo 125 do sinal 1, 0, todo que se voa a moto, é bom voo.